de 500 anos trancado nesse inferno entre as minas terrestres e as balas perdidas do exército. Cava a trincheira, se esconde dos traçantes que o verme subiram o morro e deixaram postas de sangue. Rapaz, não brota porque não se planta amor, se esconde droga. É outra bala de AK varando janela, atravessando a porta. Que bosta, não tem emprego, é só assalto. Eu sou eterno, dependente da sopa que vem do estado. Nacionalismo, né, a bandeira verde no meu caixão, morto trocando com a polícia por um pacote de macarrão. Barriga vazia e apoio o capitalismo, canalha. Eu sou sentido e canto hino sem entender uma só palavra. No sul do país tem bandeira rasgada na faca. Patriotismo, status, tem luz elétrica com canalha. É enxurrada, esgoto, invadindo barraco soterrana. Solução pra não morrer de fome, tá se esgotando. Brasil não é um país de todos, pra que movimento sem terra? Põe na tela o gráfico do crescimento das favelas. Não vem iludir o povo com luz fraterna. Fome zero, enfia no cu a bolsa escola. Ninguém quer viver de resto. Sonhamos invadir o senado, tios e cano na nuca. Vai deita no chão, deputado, filho da puta. Pelos corpos agonizados no morro que viram pó. Pelos decapitados que fertilizam o subsolo. Pelos crânios furados de AR, sem medo, sem dó. Pelos habitantes dos presídios que não vão à escola. Mas hoje é dia de festa, que sejam paz eterna. A população comemora 500 anos de inferno. Hoje comemoramos 500 anos de inferno. Cadáver embaixo do jornal e outro no necrotério. Hoje comemoramos 500 anos de inferno. Sistema batendo palma no dia 2 de novembro. Hoje comemoramos 500 anos de inferno. São andando com colete embaixo do terno. Hoje comemoramos 500 anos de inferno. CBC fazendo voar pedaço de cérebro. Mais de 500 anos de ambição, desigualdade, hipocrisia e cinismo no país da impunidade. Maldito português que botou pé nessa terra, transformou isso no inferno e só promoveu guerra. Cabral escravizou os negros, exterminou os índios, virou lenda e tem seu nome citado em vários livros. Meus heróis lutaram, morreram como guerreiros. Zumbi e Tiradentes pra mim serve de exemplo. 500 anos depois o país continua sendo explorado. Só que hoje não é só o negro que é escravizado, exterminado. O povo só é lembrado em época de eleição. Título de eleitor na mão, seu voto vai mudar a nação. A gente não aguenta mais ouvir tanta merda, tanta mentira. Que é um filho da puta sambando da gente, fazendo demagogia. Já sonhei jogar no timão, sonhei ser advogado. Pois se pudesse querer ser como Lampião, rei do cangaço, que saqueava os fazendeiros e dava comida pros pobres. Queria saquear o HSBC e repartir com poucos malotes. Se pudesse aplicaria no código penal brasileiro a pena de talião pra ver gambé covarde morrendo. Só código de Hammurabi do Império Babilônico faria jorrar sangue da boca dos políticos criminosos. Mas nem mesmo a vingança diminui a saudade de quem foi morto e encurralado, vítima do ato covarde. Como meu truta churros morto dentro da sua casa, tipo Capão da Traição na guerra dos embobas. Por isso, Senhor Jesus Cristo, na minha oração te peço, dê forças pra gente continuar sobrevivendo nesse inferno. Hoje comemoramos 500 anos do inferno. Cadáver embaixo do jornal e outro no necrotério. Hoje comemoramos 500 anos do inferno. Batendo palma no dia 2 de novembro. Hoje comemoramos 500 anos do inferno. Cusão andando com colete embaixo do terno. Hoje comemoramos 500 anos do inferno. A CBC fazendo voar pedaço de cérebro.